caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Nota 7, aqui no canal 1 da Antena Web. Edição para esta segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2014. A edição de hoje vai trazer apenas e só uma intervenção e uma música que tem 14 minutos e 59 segundos. Ou seja, qualquer que seja agora a minha conversa, pouco ou pequena, já terá passado um bocadinho de tempo do programa. Mas, na fim, ainda assim, deixe-me dizer que é a música tradicional indiana. Vamos voltar à música tradicional indiana, aos seus rituais, às suas... enfim, vamos ouvir, porque eu acho que estas músicas são muito interessantes e também ajudam a relaxar. Como na passada semana não houve lugar a algures, há hoje uma espécie de lugar a algures no nosso Nota 7. Música instrumental indiana numa peça de 15 minutos. Eu, Carlos Bonaparte, despeço-me por hoje. Aos ouvintes, desejo a continuação de uma ótima segunda-feira. Uma boa tarde e até amanhã. Tuma bin mori kona kabarale govardhane giridhari tuma bin mori bin mori kon khabar le govardhan giridhari govardhan giridhari govardhan giridhari Govardhana giridhari re o Govardhana giridhari tum bin mori tum bin Govardhan giridhari tum bin mori corner covered in lilac. Go back to the que é Prabhu Mira Mira que é Prabhu Giridhar Nagara Mira चरण कमल बलिहारी चरण कमल बलिहारी तुम बिन मोरी कौन खबर ले गोवर्धन Oh, Rabanale Govardhan Giridhari Govardhan Giridhari Re Govardhan Giridhari Govardhan Giridhari Govardhan Giridhari.